embora. Rincon, sapiência, fogo, mano e Congo, certo? Use na produção, audácia, ok. Vambora, hey, vamos, Profissão perigo, nós ama, nós treta. Vive e morre, corre atleta. Tinta, passa pela folha, poeta. Eu juro, não é pelas novinhas de abarreta. Minta, a rua vai saber. Mentira e arte junta, nunca vai caber. Aqui não tem seguro na hora de exercer. Sabendo que o fracasso tá paquerando você. Cê vê que a desilusão mora no gueto. Talentoso bolado, pagando seus boletos. Os sonhos tão de lado, cantar pra multidões. Remando no espelho, reflete decepções. Cifrões, agride a nossa estrutura, mas paga os soldados que defendem a cultura. Eu sei que os novatos nunca viu um dinossauro. É fato, respeita pra quem tem, dizia o rap do Mauro. Pelas irmãs, pelos irmãos, é por amor. Pelo cifrão, pela minha cor, não é em vão. Profissão perigo. Pelas irmãs, pelos irmãos, é por amor. Pelo cifrão, pela minha cor, não é em vão. Profissão perigo. Caminhando na estrada perigosa, degustando das taças venenosa. Onde tenta o barão, não é mar de rosa. Não venha me dizer, relaxa e goza. Muito velho pra viver, tipo adolescente. Novo pra ignorar o que vem na frente. Minha inspiração tem ereção. Tô fudendo enquanto não fico impotente. Mil fita, um firmamento. Independente da fé, a benção de São Bento. Vários equipamentos trazem o capricho. Na antiga batida feita na lata de lixo. Povo pobre consumindo, tão se deslumbrando. Tão botando a sujeira embaixo dos panos. Tamo invadindo, não, tamo ocupando. Incomoda a burguesia, tipo os médicos cubanos. Pelas irmãs, pelos irmãos, é por amor. Pelo cifrão, pela minha cor, não é em vão. Profissão perigo. Pelas irmãs, pelos irmãos, é por amor. Pelo cifrão, pela minha cor, não é em vão. Profissão perigo. Os quatro na caneta, eu não escrevo mito. Exagerei nas letras, no estúdio eu vomito. Censura eu deleto, esse é meu delito. Na minha eu dilato, na música levito. Beleza nas raízes, com firmeza pise. Mas se falta raízes, cuidado com deslize. Espinhos nessa trilha, são várias armadilhas. É profissão perigo, não espere que alguém avise. Livremente os talentos vejo compondo. No passado ao relento, tudo maquinado. Vejo os trampos girar, tudo redondo. Muitos viram o sol nascer quadrado. É, superação, caralho. Sem registro na carteira de trabalho. Teve gente que dormiu na cela. E o oportunista tá na pista pra ganhar as quirela. Uau!